negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo, se eu não posso me enganar meu coração? De negar o meu desejo, eu te quero mais que tudo. Eu preciso do seu beijo. Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Então diz: diz que é verdade, que tem saudade, e ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você quer viver pra mim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você quer viver pra mim. O mundo dos sertanejos no ar. Moda sertaneja. Nesses versos vou contar mais uma história de um ricaço, que apesar de ser bem rico, também teve o seu fracasso. Quando um pobre ia pedir lá no seu portão de aço, respondi: hoje não tem. Ai, ai, ai, ai, lá de dentro do terraço. Sendo ele um homem rico, nunca, nunca fez o bem. Ele nunca deu esmola e nem posadas pra ninguém. O castigo nunca falta, mesmo tarde sempre vem. Sua vida se arruinou. Ai, ai, ai, ai, foi na miséria também. Revivia pela rua todo sujo, esparrapado. Parecia um cão sem dono por este mundo jogado. E morreu de fome e frio, pago caro seus pecados. E morreu sem um socorro. Ai, ai, ai, ai, ele foi bem castigado. Hoje está no cemitério, num buraco bem no fundo, lá bem longe dos ricaços, numa quadra lá no fundo. E na campa escreveram: quem está aqui é um vagabundo, que morreu e já foi tarde. Ai, ai, ai, ai, não faz falta para o mundo. Moda sertaneja. Do céu, pra onde é que ela foi? Ó, meu Deus do céu, tô berrando que nem boi. Ó, meu Deus do céu, tô aqui de bar em bar, vou encher a cara até quando ela voltar. Ó, meu Deus do céu, pra onde é que ela foi? Ó, meu Deus do céu, tô berrando que nem boi. Ó, meu Deus do céu, tô aqui de bar em bar, vou encher a cara até quando ela voltar. Ela